Enfim, depois é o Veias Abertas, né, que é o programa de música latino-americana. É, também a gente procura trazer alguns informes mais em nível aqui do continente, né, do Cone Sul, na América Latina. E inclusive nesse programa já deu abertura para a gente fazer algumas entrevistas via Skype, assim, né, remotas, com algumas pessoas de fora, tal. Daí a gente fez esquema de tradução. Teve na época das eleições no México, a gente entrevistou um companheiro do México. Foi bem legal, assim, ele contextualizou bastante a situação política lá, e a gente retransmitiu isso. E aí tem o programa Voz do Gueto, um programa de rap, que eu acho que é o junto com o programa de forró, é o mais escutado. Inclusive porque o camarada que faz o programa, ele mora ali perto, e ele coloca as caixas de som voltados para a praça ali, tal, e, né, fica a galera toda, né, querendo ou não, até, que está ali circulando ali fora, escutando a rádio, né? E aí é um programa que tem bastante participação, o pessoal liga bastante lá para saber, né, para, sei lá, pedir música ou para opinar em alguma questão. Quando teve a discussão sobre habitação, uma das discussões sobre habitação foi dentro desse programa, e foi um dos que mais teve participação. O pessoal não parava de ligar na rádio para falar: ah, minha situação também é assim, é essa, é aquela, tal, para detalhar, enfim. Daí depois tem um programa mais de informativo e agenda das atividades que vão rolar na região, né, que é o Se Liga na Ideia. Depois tem um programa de forró, Forró Maneiro, né, que é feito por uma companheira que estava num desses programas sobre habitação e que falou: ah, só que vocês entraram na frequência da rádio que eu gosto de ouvir, e assim, como é que fica esse negócio? E a gente: ah, então vem aqui e faz um programa. Daí ela está até hoje lá fazendo o programa Forró Maneiro, e não só fazendo o programa, mas participando de todo o processo organizativo e as atividades que a gente faz lá, né? E depois tem o Cordel Musical, um programa mais das músicas do Nordeste, tal, e a gente puxa bastante informações dessa região. E depois o Reflexão em Ação, que é um programa de debate, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente procura fazer atividades externas. Até pouco tempo, isso é, faz bastante tempo que a gente não faz o programa Rádio Feira, que é um programa onde a gente faz um microfone aberto na feira mesmo, né? Então a gente leva algum tema, ou a gente procura levar as informações que estão assim mais em foco no momento. A gente procura instigar o debate ali, né? A gente procura chamada, aí aparece o pessoal, né, participando mesmo, ou querendo cantar, ou querendo, sei lá, fazer piada, né, tem sempre uma galera. A gente faz um rádio poste, na verdade, na Rádio Feira a gente trabalha como rádio poste mesmo. Então a gente leva a caixa, tal, e faz um microfone aberto, leva as coisas da rádio, tipo a mesa, o computador, para fazer um formato de rádio mesmo, com BG, com intervalos, com músicas, tal. É a rádio mesmo, assim, só que externa, né? Daí a gente não tem nem condição de fazer isso transmitido, assim, né? Não tem, a menos que a gente tivesse internet ali, mas mal e mal a gente tem um ponto de luz. E a rádio fica numa casa mesmo. A rádio fica numa casa mesmo, né? E além dessa atividade, né, que é uma atividade da rádio com o fim de fomentar o debate, né, com o fim de instigar discussões e tudo mais, e divulgar a rádio também, né, ali, a gente faz algumas atividades para levantar financiamento mesmo. Então, a gente fazem 3 anos que a gente promove uma festa chamada Domingão na Constituição, contrapondo, né? Onde participam bandas, né, ou grupos de teatro. Nesse ano teve o pessoal que é parceiro nosso lá, que está caminhando junto com a gente, que é o pessoal do Trupe Olho da Rua, de teatro de rua, que fez a atividade junto. Daí a gente vende algumas bebidas, né? Lanche vegetariano ou lanches salgados, enfim. E além dessa festa, a gente procura participar também de atividades feitas ali no centro comunitário perto da rádio, principalmente para fortalecer junto nas atividades, mas também acaba, inclusive, eles têm mais sucesso para levantar a verba do que a gente, né? Do que a gente organizando o Domingão na Constituição. O transmissor de 25 watts, então daí pega ali a região, por ser na Baixada Santista, é plano, né? Então consegue alcançar ali tranquilamente 3 bairros, né? Não consegue chegar ao centro da cidade e tal, mas também a gente discute que não é muito objetivo da rádio ter uma potência muito grande. A gente tem a intenção de fazer a transmissão ali mais focada na região onde a gente está, e a gente tem a intenção e muita vontade de instigar mais pessoas ali, por exemplo, da Unesp em São Vicente, da Unifesp em Santos, a fazerem rádio também, a ligarem um transmissor, né? E aí, acho que é mais ou menos isso. Ao decorrer, a gente vai falando mais. Bom, me apresentando de novo, né? A gente é da Capivara, de São Carlos. A gente funciona dentro da Universidade Federal de São Carlos. É uma rádio que funciona desde 1996. Lá foi o DCE que criou, a gestão que estava lá que criou, comprou os equipamentos. E de lá para cá foram passando alguns coletivos e a rádio meio que se tornou autônoma, né? Na verdade, hoje a gente até brinca que a gente abre mais a porta da rádio do que o DCE abre a porta dele, né? Porque fica uma porta do lado da outra. Eu entrei na rádio em torno de 2000, final assim para 2001, que era a época que eu estudava na Federal. Aí eu me formei, dei um tempo, acabei ficando morando em São Carlos, e faz uns 3 anos que eu e mais o Massacration e o Sub, a gente se reuniu pra falar. A rádio tava meio caidona, assim, a galera deu um toque pra gente, falou, a rádio lá tá meio paradona, cola lá, né? Aí nem eu não estudava mais na Federal, não estudo, o Sub também não estudava, e o Massacration ainda tava estudando, mas já indo pra segunda graduação dele lá, mestrado em Química, o caralho, a 4, a gente se juntou e falou, vamos tentar reativar a rádio aí, ver o que rola, né? Ela não chegou a parar, a Capivara, mas ficou bem morna, assim. Então faz uns 3 anos que a gente chamou o Tsunami da Capivara, e foi bem legal, porque de lá pra cá a gente acabou ocupando a sala do lado, teve um processo de criar começar a fomentar um outro coletivo, que é o Grupo Livre, o Estúdio Livre de Som. E daí a rádio, ela é meio que isso, na verdade. Até quando eu tava lá, assim, a Capivara, ela funciona muito de fomento a outras rádios, de fomento à discussão, que é meio que uma visão que a gente tem de rádio livre, de ser o ponta de lança da questão, de estar lá na frente puxando o barco. Mas vocês não querem legalizar? Não, a gente quer discutir muito para quem tentar se legalizar, tipo uma comunitária conseguir se legalizar, para ficar ilegal junto com as outras ilegais. A gente tem aquela essa questão de também não querer disputar o espaço de nenhuma rádio comunitária, de disputar espaço com ninguém. A gente acredita muito no espectro livre. E durante esse processo de formação, acho que essa característica, pelo menos na minha cabeça, fica grande. O Juba perguntou, né, pra gente qual que é a nossa relação com a... Dentro do campus da UFSCar tem uma rádio, que é a Rádio UFSCar, né? Que se a gente tem algum problema com eles, como é que foi que funcionou. Na verdade, a gente deu sorte ali na UFSCar, que a reitoria que tava na época chamou, abriu pra discussão e chamou a Capivara pra discutir sobre o que é uma rádio, como funciona uma rádio universitária, né? E muitas pessoas da Capivara entraram no projeto e ficaram ou como voluntários ou acabaram se transformando em funcionários da rádio UFSCar. Tá lá toda essa a questão também aí do movimento de rádio comunitária, de rádio pública, e tá super legal também. E recentemente a gente começou a entrar num outro processo também, de uma galera que daqui a pouco deve estar chegando aqui, mas eles vão tarde, deve chegar. Que é um movimento que tem em São Carlos, cidade, os de economia que tem na cidade. Eles têm um projeto na periferia, e dentro do projeto tem aquele sonho lá de montar a rádio comunitária na periferia, né? De conseguir montar em algum lugar, enfim. Por enquanto eles ainda não conseguiram atingir a própria periferia, mas aí eles estão juntando algumas. Em São Carlos existe uma outra rádio que está desativada, que é a Rádio Alternativa, que é a rádio da USP, lá de São Carlos. A galera da Vares deve conhecer o centro acadêmico da USP lá, que é o CAASO, que fechou a rádio. É uma coisa bem maluca, assim. A gente vê os caras que mesmo mudou de gestão, ele foi lá e fechou, né? e a galera não conseguiu segurar a onda e ela tá fechada. Então é uma rádio que também, junto com essa história de ir correr atrás da rádio comunitária na periferia, com a galera da economia solidária, do banco de economia solidária, essas coisas todas, surgiu a ideia de, então já vamos criar um movimento aí, ajudar do Caso também a se reerguer e ver o que acontece. Então a Capivara, ela tem funcionado bastante nisso, assim. Atualmente a gente funciona, o coletivo ali da Capivara, a gente é uns 4, 5 pessoas, né, às vezes 7, 8. Depois acho que era legal o Pearson apresentar o programa dele também. A gente varia desde programas sobre o espaço até transmissões da Copa do Mundo também. A gente transmitiu, vira e mexe, a gente está transmitindo o jogo do Brasil, mas com a nossa narração, com o nosso ponto de vista, né? No rádio, mandando pau aí na voz, então, né? Salve, salve. Voltou aí, rapaziada? Aí, Muda, é 96.1 FM invadindo vocês aqui em 88.5 FM. Abre espaço aí, Rádio Capivara, Capitão Caverna na área. Aí até na entonação eu também apresentar, eu faço um programa lá que é o Som Revolução. Esse sim é um programa que eu comecei lá em 2000, com o mesmo nome, mantém até hoje lá. Ele deve estar chegando por volta da sua contada, são 300 edições, fora todo o tempo que a gente faz ao livre lá. O Mano colocou aqui do... Mudou de lugar. Ele falou do Rivendell, né? A gente conheceu... O Rivendell é um programa de gerenciamento de rádios que existe, né? É um software livre. A gente funciona lá com um computadorzinho, nada demais, instalado um Ubuntu lá, software livre, né? E tudo a gente roda dele lá. E quando faz o stream, a gente tenta fazer o stream numa outra máquina também, com algum software livre instalado lá. Mas a gente tentou passar pela experiência do Rivendell, que é um software livre muito legal para rádio. Mas como a gente é um coletivo pequeno, a gente não consegue se dividir, tipo, esse cara é o da técnica, esse mano é o que vai tomar mais conta de ver se a programação tá rodando, esse é o cara que consegue manjar mais de informática, a gente fica patinando muito nessas questões, assim. A ideia de vir no encontro também, pelo menos minha, é aprender algumas coisas, como vi que vocês manjam pra caralho de transmissão, os mano, o Juba também, a gente conseguir transmitir pelo radiolivre.org, né, e conseguir ficar lá mais um sinal mais fixo. Mas sem perder o negócio do FM. Aí acho que é mais isso, né? Quantos watts que você pergunta? Pessoas, então, a gente falou, são umas 4, 5 pessoas que participam do coletivo, assim, mais fixo. E desses 4, 5, tem uns 2, 3 que fazem a programação, né? A programação é 24 horas. Então, na real, a gente fica lá preparando listas e colocando lista. E tem a galera, esses 3, que fazem o programa ao vivo mesmo, que senta lá e faz um programa. O Rivendell é um programa de automação de rádio. É, mas a gente não usa o Rivendell. A gente não conseguiu usar. Não, Radit é um programa. Massa, legal saber também, vamos ver. Porque o Rivendell a gente sentiu uma dificuldade grande que na real a gente falou, o Rivendell não é livre, tá ligado? É um caralho a quatro. Você fica preso na porra do Rivendell, não dá pra, tipo, o cara, quem não manja nada, chegar, baixar um volume ali e subir o outro... Corre o risco de derrubar o Rivendell, assim, o mais fácil que a gente chegou é isso, não sabe mexer, ó, baixa esse volume e liga esse outro e entra ao vivo, né? Mas ele precisa de um cuidado ali semanal, que seja mensal, enfim, que dá um trabalho que a gente não conseguiu manter. Aí a gente funciona com um playlist mesmo lá, o Hitman Box, que é um programinha que tem do Ubuntu, e aí ele ajuda em playlists que a gente organiza, assim, de 5, 6 dias cada playlist, e a cada 3, 4 dias aparece alguém lá e dá uma renovada na lista, faz o programa. Por exemplo, meu programa é de terça-feira depois da reunião. Então já caso a reunião e faço o programa na sequência, né? E aí nessa daí a gente já sai de lá e deixa renovado pro outro mano que cola lá na sexta, no fim de semana. Aí ela funciona, a gente não sabe exatamente, né? O transmissor, pela última vez que o técnico, que era até da Muda, passou lá, ele falou que ele tava funcionando 50 watts, mas aí ele precisou dar uma reduzida, a gente deve estar funcionando nos 30 watts de potência. O alcance que é uma merda, apesar de a gente ter uma antena ali que tá a uns 15, 20 metros de altura, a gente mora numa cidade que é extremamente morro. São Carlos você nunca anda no plano, você sempre tá andando de lado, subindo, descendo, é alto pra caramba, e dentro da Federal a gente fica atrás de uma barreira de eucalipto gigante. Então nosso alcance é pequeno, é de uns 2, 3 quilômetros pra dentro da cidade e uns 3, 4 pra lateral, que também tem cidade, né? A gente fica na periferia da cidade assim, mas tem um pouco de cidade do nosso lado. Daí acho que é mais ou menos isso. Que nem o Capitão Caverna falou, a gente acabou montando, né, conseguiu um espaço numa sala E surgiu a ideia de montar um estúdio livre, para as bandas ensaiarem ali, que seja. Teve doação de vários equipamentos, né? Bateria, baixo, tipo, assim, o que nós vamos fazer com isso daqui, cara? Conseguiu assar, vamos fazer um estúdio, então. Daí foi conseguindo, conseguiu umas parcerias, não parcerias, mas conseguiu umas doações ali, tipo, uma caixa de voz que faltava, pediu pro DCE e tal. Daí acabou criando esse estúdio livre que não é só para as bandas ensaiarem, é para todo mundo que quiser estudar música ou fazer teatro, alguma coisa, e o espaço tá lá, tá ligado? Daí tava meio emperrado, mas agora tá ficando mais autogerido, assim. Ah, tipo, a banda do Ratito vai ensaiar, vai lá, pega a chave, tá ligado? Marca o horário lá, agenda. Daí você passa a chave pra próxima banda que vai ensaiar. Não, só não tem computador. Mas tem baixo, bateria, tem uns amplos e tal. Dá pra usar tudo. E isso deu um espaço pra fomentar. Tipo, e surgiu da Capivara, né? Tipo, a Capivara chegou assim com a ideia e falou assim: vamos tentar fomentar a criação de um novo grupo pra ver se rola alguma coisa, hein? Agitar a galera. Já que a prefeitura não faz nada, então, pô, a gente tem que dar um jeito. Basicamente isso. Computador até que tem lá, mas tem que ver o que viria a fazer com o computador no estúdio, né? De repente pra gravar, assim. Já grava tudo. É. É, são propostas boas, assim, que a gente, tipo, na correria acaba não pensando em alguns detalhes, né? Então é bom que... novas ideias. Tem o estúdio livre, ele fica do lado do estúdio da rádio, que são duas salas bem consideráveis lá que a gente conseguiu do DCE e da Associação de Pós lá, da APG, né? A ideia inicial lá durante o tsunami da Capivara, quando a gente rolou essa sala, a gente quase derrubou a parede pra juntar, daí, né? Fazer o aquário e conseguir fazer o esquema. Só que daí a gente pensou nas pernas, assim, que a gente tava vindo, né? Uma galera pequena, e até mesmo a gente tem um lance ali que... Não é tão legal a gente fazer todo o rolê, tá ligado? A gente pensa que se tem a demanda, que a demanda consiga vir e construir. E o estúdio tá funcionando muito como um exercício dessa coletividade, assim, tipo... Eu, por exemplo, eu não toco, não manjo de som, minha parte na parte de áudio é mais fazer a locução, fazer transmissão de rádio, né? Eu nunca precisaria de um estúdio de som. E a partir do momento que a gente abriu, começou a chave, no começo a gente ficava com a chave na capivara. E a ideia foi tentar conseguir juntar bandas e ver se essas bandas conseguem se organizar e usar o espaço que estava disponível ali pelos estudantes. E o interessante é que o que está acontecendo, está vindo muita gente da cidade. A gente também tem essa preocupação, assim, tipo, beleza, é uma rádio dentro da universidade, mas a gente precisa conseguir também pegar a galera de fora. E a maioria das bandas que estão vindo são pessoas na cidade que não tem lugar para ensaiar. Só de ter o espaço lá e poder pegar a chave já... já piraram, né? Beleza aí? Rádio Vars aqui. Bom, a gente funciona na Universidade de São Paulo, né? Precisamente no prédio da História e Geografia. E boa parte do coletivo tá aqui, ó, rapaziada que colou aqui no encontro, né? E acho que a várzea que a gente tem pra falar, assim, de mais urgente, né, estando presente aqui, talvez seja no sentido da nossa dificuldade em transmitir, né, que a gente tem passado nos últimos 2 anos aí, pelo menos. Que o Ministério Público, né, acho que já foi contado hoje de manhã, mas deixar aqui o relato também, né, já que está gravando, que em 2011, né, no meio do contexto das manifestações lá na USP, né, por conta da polícia, da presença da polícia no campus, etc., a Rádio Bandeirantes fez uma denúncia falando da existência da Rádio Vars, de uma rádio pirata no campus, né, que funcionava com consentimento, entre aspas, da direção e da reitoria, porque não reprimia, não sei o quê. E após essa denúncia feita pela Rádio Bandeirantes, a gente começou a sofrer uma série de ataques por parte da direção da faculdade, né? A gente foi sabotado já acho que por 3 ou 4 vezes, até perdi as contas. Tá foda. né, recentemente, muito recentemente, mais uma vez, agora no mês de julho. E dessa vez foi um pouco diferente, né, que no, antes eles sumiam com a nossa antena. Dessa vez eles quebraram o nosso mastro, nossa antena, e deixaram os vestígios. Oi? Isso, a gente ficou nesse tempo, a gente tá com uma dificuldade de transmitir, né? E a gente tem feito um esquema pros caras não cortar, que não dá pra deixar a antena montada lá, porque os caras vão em final de semana, na calada da noite, feriado e tal, e fazem o trabalho sujo, né? A rádio? Não, continua lá no prédio da História e Geografia, só que a gente tem montado e desmontado a antena todos os dias, né? Tá num trampo aí pra conseguir transmitir, é. E todo dia tem que desmontar a antena, tirar... tira o mastro, põe a antena e tal, liga o transmissor. Exato, só que a gente deu um vacilo aí recentemente, esqueceu pra fora e mais uma vez nós somos sabotados. E a nossa dificuldade então esse ano tem sido em conseguir estabelecer algum tipo de diálogo com a direção da faculdade, porque eles estão alegando, né, que estão fazendo isso pelo risco que o diretor sofre de sofrer processos por improbidade administrativa, né? O cara pode ser até exonerado, que não sei o quê, porque ele teria que agir, né, por pressão do Ministério Público para não existência da Rádio Vaz. E a gente está nessa caminhada aí, né, tentando estabelecer um diálogo. Tá difícil, o diretor já cada vez mais se mostra complacente, né, com os interesses da Anatel, etc. Mas eu acho que a Rádio Vars, a gente está indo aí aos trancos e barrancos, né, na parte técnica, né, a gente está com uma certa dificuldade, faz um bom tempo, inclusive a nossa presença no encontro, a gente quer ter mais, aprimorar até, talvez em alguma oficina aí, o nosso conhecimento técnico. A gente está até precisando, talvez, de chamar a galera da Muda para ir lá dar uma assistência nessa parte, porque a gente sabe que a Muda, nesse sentido, é, acho que é das rádios que mais tem, né, a ensinar. Porque apropriação técnica, por mais que a gente fala que seja uma coisa simples de ser feita, etc., ela é simples, mas ainda exige, né, o conhecimento para conseguir fazer funcionar. Mas apesar dessas nossas dificuldades técnicas, eu acho que é importante a gente relatar que a Rádio Várzea, pelo menos desde que eu faço parte do coletivo, né, entrei em 2010, o que eu acho muito louco é a nossa preocupação em estender as nossas ações para além da luta da Rádio Livre, pura e simplesmente, né? E fazer com que essa nossa luta por uma mídia livre, ela se some, né, com outros coletivos, com outras frentes de luta. E desde que eu faço parte da Rádio Várzea, tem sido bastante interessante a nossa busca sempre por se aproximar, né, desses outros coletivos. A exemplo das ocupações no centro da cidade que a gente tem colado para fazer oficina de Rádio Livre, para estimular essa galera a ter um espaço para falar, né, que são as pessoas que mais precisam falar nesse momento, desde sempre, né, aliás. A gente tem tentado, nesse sentido, prestar algum auxílio, e eu acho que a Rádio Várzea, então, ela tem essa preocupação, né, de sempre estar tentando somar com outros coletivos, com outras lutas, e fazer disso uma coisa só, né. Inclusive, como a Bruna falou no começo da apresentação, aqui, a gente está aqui no encontro de Rádio Livre, que nesse momento se faz imprescindível, né, que as rádios se unam, até pelo aumento, né, do número de repressões às rádios livres que aconteceram nos últimos anos, né, paradoxalmente, ou não, né, no governo Lula e no governo Dilma, né, essa repressão às rádios livres aumentou, né, que é uma coisa, e rádios comunitárias, né, acho que é um ponto a ser enfatizado. Então, agora a gente está com um transmissor de 150 ou 100? 150 watts, né? A gente comprou recentemente, por isso que até sobrou outro que a gente vai passar para frente aí pro Milton Santos. E estamos transmitindo, né? Agora a gente mandou fazer uma antena nova, né? Já que cortaram, a gente vai voltar a transmitir. E o coletivo vai nessa toada, né? Deixar a galera falar aqui que tem bastante gente no coletivo. Então, só pra contar um pouco da história do coletivo aí, né? Rádio Várzea, assim como diversos coletivos de comunicação que manifestaram interesse em participar do encontro e tal, que estão presentes aqui, nasceu no momento de no momento de greve, mas acima de tudo no momento de desestabilização política, desestabilização social, né? Que é o momento em que geralmente a questão da comunicação ganha um pouco mais de força, porque assim como uma greve, assim como uma jornada de protestos mexe com a rotina do cotidiano, a cobertura midiática a respeito desses processos sociais, processos políticos, também chama muito a atenção nesse momento. Então, os setores que são mais críticos, mais progressistas, que atuam no campo da comunicação, costumam se organizar, assim como nós estamos fazendo agora, para discutir essa questão da comunicação, sobretudo em momentos como esse, de desestabilização e tudo mais. E a Rádio Várzea nasceu a partir de uma greve na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia lá da USP, com um apoio direto aí da Rádio Muda. Acho que fica um grande agradecimento a toda a ajuda que a Muda deu para a formação da Rádio Várzea e tal, e para a formação de outros coletivos de comunicação. E desde 2002 a gente vem travando essas batalhas diárias aí, tanto contra os ataques provenientes da direção, como dos ataques provenientes da mídia comercial em geral, né? Como o Grupo Bandeirantes e outros setores que tentam se aproximar da gente para deslegitimar a nossa atuação pelo viés da ilegalidade, né? Que é a grande ferramenta argumentativa utilizada para atacar as rádios livres e também as rádios comunitárias. E acho que é importante destacar, além de tudo que o PIC colocou, que a gente desde 2002 vem organizando uma semana de debates que termina com uma festa que se chama Osama Bin Reggae, que tem se tornado o grande momento do ano em que a gente senta para discutir uma aproximação junto aos movimentos sociais em geral, junto a pautas sociais que não estão necessariamente ligadas à atuação política no campo da comunicação, mas estão ligadas à luta anticapitalista em geral, que é um tema recorrente nas semanas de discussão. É a violência do Estado, violência policial, a questão da moradia, da ocupação da terra também é bastante discutida. A gente aproveita essa semana de debates e a festa para tentar estabelecer um canal de diálogo com a sociedade em geral, tentar aproximar mais do que a gente já tenta aí, atuando junto com outros movimentos, outros coletivos e tal. E a gente sempre que pode aproveita para convidar outros coletivos de rádio, como foi no ano passado, o caso da Muda, que já colou várias vezes, várias oportunidades. Mas também movimentos de luta pela terra já colaram, movimentos de luta pela moradia na cidade. Então é isso, acho que fica um agradecimento geral aí da nossa parte a todas as rádios que já se apresentaram agora, porque acho que é muito satisfatório ver que outros coletivos de rádio, aí, apesar das dificuldades que a gente enfrenta sempre, conseguem estabelecer uma programação tão bem estruturada, estabelecer uma militância bastante diversificada, né? Não só no campo da produção cultural, mas também no campo da apropriação técnica, que são pontos importantíssimos para a atuação no ramo da mídia livre. E acho que a última provocação que eu gostaria de fazer aí para todos é que eu acho que cabe aos coletivos de comunicação tentar fazer com que a pauta da comunicação, a pauta da luta pela democratização da comunicação e, no limite, pela libertação da comunicação, porque democratizar também tem lá seus limites, acho que cabe aos coletivos de comunicação fazer dessa pauta uma pauta cotidiana, porque nós notamos que, como eu disse anteriormente, a comunicação ela se torna uma discussão importante, se torna um debate com grande repercussão em momentos de desestabilização social, política, econômica, mas e nos momentos em que está estabelecida uma estabilidade armada, que é o cotidiano geral da marginália, da periferia. Como é que fica a questão da comunicação? Ela perde seu poder de persuasão, ela perde o seu poder de convencimento, perde o seu poder de discussão. Acho que é importante a gente pensar aqui em como estabelecer um contato direto com a sociedade, um contato frequente, para fazer com que a comunicação se torne mais uma luta próxima, mais uma luta epidérmica para as pessoas, para além do transporte, que foi a grande pauta das jornadas de junho, para além da corrupção, que foi a pauta que fez ganhar, que ganhou a direita, para além de todas essas questões que estão em voga aí no debate geral da nossa sociedade. Acho que cumpre nosso papel é fazer a comunicação se aproximar cada vez mais da sociedade, a ponto de se tornar um negócio, sei lá, que não dê pra aceitar mais, tá ligado? Não dê pra ficar só omisso, só sentado, sei lá. É, só sobre coisas mais práticas da rádio, a gente tá transmitindo, a gente tá com esse transmissor novo que aumentou nosso alcance. É, a gente tem algumas dificuldades por questões topográficas. Para um lado da rádio a gente quase não tem alcance, mas para o outro a gente conseguiu um alcance bom esse ano com esse transmissor novo. Como toda rádio, acho que tem um pouquinho mais de tempo, percebe, tem essa coisa de momentos de que aumenta a participação, tem épocas que está mais morno. Esse semestre a gente teve uma sequência boa, estava com 7, 8 programas por dia, estava colando bastante gente nova, interessada em fazer programa. Tem gente que faz programa, mas não cola com o coletivo, com as nossas ações fora, ou para discutir formação. Tem gente que cola nas reuniões de formação, mas não tem programa. Então a gente tenta ser o mais aberto a isso possível, para não ser uma obrigação, mas também mostrar a importância, que não é uma brincadeira. Tipo, fazer rádio não é só divertido. Então a gente tenta levar essa discussão para fora da USP. Toda a oficina que a gente faz, a gente fala da preocupação das pessoas terem sua própria voz, da importância de cada um se comunicar sem ser essa comunicação passiva que a gente está acostumado. E no Osama a gente tem uma maior repercussão, a gente tenta aproveitar esse espaço para colocar as discussões que a gente acha importantes, mas que a gente tem que aproveitar esse momento que a mídia acho que nunca teve tão em xeque, e colocar mesmo essa luta nossa. E acho que é importante, enquanto coletivos pequenos a gente não tem tanta força, mas a gente conseguir ter uma posição conjunta de quem está fazendo a luta séria pela libertação da comunicação e tentar somar para a gente conseguir fazer frente aí a tudo isso. É, não lembro, pensando que você falou, Raj, né, da Varza, ela é bem Varza em vários sentidos, né, de Varza de organização, assim, da gente ter bem varzeado, ter pouca divisão, isso é um bagulho firmeza. É, Varza porque a gente transmite para a Varza do Rio Pinheiros, né, então a gente pega um pouco mais alto onde a gente fica na USP, ela desce para a Várzea, né, e atravessa o rio em direção a Pinheiros, né. É, e Várzea também de ter a vazão, né, de encher, diminuir, né, como uma Várzea mesmo, mas acho que desde 2008 a gente tem tido uma boa vazão, assim, né. Desde 2008, depois que a rádio conseguiu se estruturar depois dos ataques de 2006, a gente, pô, tem feito muita coisa aí, cara, já são vários anos em que tem sido... de muitas transmissões e muitas oficinas. Essa questão das oficinas pra gente é fundamental, né? É, tá sempre ser um espaço de referência em relação a fazer oficina pra montar outras rádios, né, mano? Mais do que a gente sair alcançando tudo, mas é fazer com que todo mundo consiga se comunicar, né? E aí ela passa por essa questão de classe, né? Não dá pra esquecer, né, mano? A comunicação livre passa por uma questão de classe, então a ideia é fazer muita oficina... nos espaços de luta, nos espaços que estão se organizando na quebrada, com os indígenas, lá em Parelheiras a gente chegou a fazer uma oficina também, né, na aldeia Guarani Caiová, foi muito louco, tal, transmitimos na linguagem Guarani, foi bem louco. A gente teve várias experiências da hora aí, colamos com o Milton Santos em janeiro, né, na ocupação do Inca e do Instituto Lula, Rádio Varza estava lá. A gente ficou transmitindo ali na só Rádio Poste, mas ficou lá no bairro de Genópolis, falando umas groselhas ali, foi bem louco com a galera do Milton Santos, né? E, enfim, tamo aí, onde precisar fazer oficina, fazer corre, juntar grana pra comprar transmissor e tal, a Rádio Varza vai tá do lado aí fazendo também. Chegou, né, da Rádio Ponta Grossa aí pra falar também. Ah, legal. E é isso aí, tem a Rádio Muda para falar, a Rádio Ponta Grossa do Paraná. Só queria a gente, depois do, a ideia é depois desse debate, organizar o lance do almoço. A gente pensou que seria mais fácil ver alguma marmita, tem lugar de marmita aqui. A gente pode ver isso antes de começar o próximo debate. E porque a galera vai fazer churrasco aí, mas eu acho que é, não dá, não é um almoço, né? A gente termina o debate. É, então, não sei, os meninos estão... É, vai. Então, legal, bom, vou falar um pouco da Rádio Muda. É, tá só eu e o Ratito aqui. Se colar mais gente aí ao longo, a gente vai conversando. Mas tem várias questões, né? Assim, a Muda, ela... Não se sabe ao certo quanto tempo que ela tem de existência, mas eu acho que deve ser quase uns 30 anos agora, porque... É, no meio da década de 80 ali já tem, não sei, sempre tem divergências, né, sobre o ano certo, a data, mas por ali já começou com assim, grupos de estudantes da engenharia elétrica, se não me engano, fazendo uma transmissão em casa. A galera foi lá, montou o transmissor e tal, e daí posteriormente foi para o espaço DCE, que fica ali do lado da praça, e depois veio para cá. Então tem bastante história aí, bastante... É, levas de pessoas, né? Cada época é uma época e tal. E tem várias questões que eu até anotei para comentar. A galera foi falando, eu tive ideias, assim. E, bom, no momento, assim, a rádio ela, sempre foi composta mais por estudantes, né, de dentro da Unicamp. A gente fica aqui dentro da Unicamp. Mas também professor e funcionário, volta e meia, tá fazendo programa. E pessoas também do bairro, da comunidade. Também, mas a gente pode dizer que a maioria é de estudante mesmo, mas tem essa coisa é livre, né? É um espaço livre. Então, acho assim, é legal ouvir a história de cada rádio tem um contexto diferente, uma situação diferente. A Muda aqui, a gente está dentro de uma universidade, então o pessoal da Vaza falou um pouco da USP, né? A gente aqui na Muda acaba, tem uma situação de uma certa maneira, às vezes mais protegida também pela universidade, né? Então, não sei, às vezes até por todos esses anos de existência, a gente pode pensar que isso tenha sido um fator também que ajudou a rádio a se manter por um tempo, mas isso também não quer dizer que não tenha conflitos, né? Em todo lugar tem seu conflito, sua política, suas divergências, suas violências. Então, assim, a gente já sofreu, na verdade, ataques aí da polícia, também vários, já, a polícia já entrou aqui, não sei, umas 4 ou 5 vezes, já levou o transmissor também. Mas uma coisa que a Muda tem é que acabou sedimentando, né, durante esses anos todos aqui, e criou uma certa força. Então, teve vezes que a polícia veio, a gente vai, chama os estudantes nas salas, a galera vem, dá um apoio. Cada vez foi diferente. Teve vezes que veio de madrugada, não tinha ninguém, levou tudo. Mas, em geral, a Muda tem essa capacidade um pouco, depende do ano, né, também, mas de aglutinação das pessoas. Então, a última vez que a polícia veio aqui, eu acho que eles levaram, não sei se eles levaram o estúdio inteiro, só o transmissor, não estou me lembrando agora, mas 2 dias depois a gente estava transmitindo, já tinha comprado tudo de novo. Não que a gente, eu acho que tinha uma reserva de dinheiro, mas a gente arrecadou também. Então, assim, tem essa capacidade, às vezes, instantânea de... Então acaba tendo uma força, né? Enfim, mas é difícil entender porque o contexto de cada rádio, porque isso acontece ou não, né? E tem várias coisas, assim, que a gente poderia estar debatendo, mas tem essa coisa dos mudeiros que vão e vêm também, né? Então, eu sou uma mudeira, já estou desde 2000, 2001, mas o que eu acho interessante é que as pessoas vão, às vezes mudam para outro país, vai trabalhar em outro lugar, mas a pessoa sempre se mantém conectada, ou volta a morar em Campinas, volta a fazer programa. Mas tem um pouco dessa coisa que é uma opinião pessoal minha, que é da participação à distância. Então, na minha opinião, estar ou não presencialmente não é um fator essencial. A pessoa, hoje a gente pode fazer um rádio, mandar gravado, dá para fazer entrevista, organizar encontro, promover debate pelo site. Então, eu acho que a Muda tem um pouco essa coisa do rizoma também, as pessoas acabam ficando distantes, mas estão sempre participando. E, bom, essa coisa da Unicamp que eu falei, às vezes, a gente acaba tendo uma autonomia. Então, assim, a Rádio Muda é o espaço. Eu acho que é o único espaço, talvez tenha um ou outro, que está dentro da universidade, mas a universidade não legisla aqui nesse espaço, que é esses poucos metros quadrados aqui da Rádio Muda. Então, a gente tem uma autonomia, e essa autonomia vem de uma história de luta também, né? Na verdade, na burocracia é o DCS, espaço. Então o que aconteceu? Se localizava dentro da sede do DCE ali do lado, e daí o pessoal, como que foi? Eu acho que não era do DCE, daí o DCE requisitou como almoxarifado esse espaço da caixa d'água. E daí a história que a galera veio fazer a mudança com o carro da Unicamp e o transmissor estava ali escondido no meio, enfim, e daí ocupou o Rádio Muda. Mas burocraticamente é do DCE, mas é uma ocupação mesmo de um espaço público. E é até engraçado, porque tem toda uma política do espaço, né? Do território. É, a Unicamp paga as contas, enfim. Mas, por exemplo, o Teatro de Arena, que é esse teatro que tem aqui, que é, assim, de certa forma, subutilizado aqui dentro da Unicamp. E é um espaço até que... um pouco de sucateamento que a Unicamp faz no espaço, porque é um teatro de arena, né? E o Teatro de Arena, ele não é só apenas espaço da arte, mas, por essência, ele é um espaço da política também, né? Ali na Grécia, era nesse espaço da arena que as pessoas faziam a política. Bom, algumas pessoas, uns poucos homens, cidadãos, enfim. Mas aqui a Unicamp atualmente tem uma política de não deixar que as pessoas fiquem aqui à noite e tal. Eles associam muito ao uso de drogas, enfim. É um pensamento que a Unicamp tem, e os seguranças, depois de um certo horário, expulsam as pessoas de ficar ali sentadas, andando skate, trocando ideia. E é engraçado que nos últimos anos a gente vê um pouco, faz essa reflexão da autonomia da Muda. Eles falam, não, aqui você não pode ficar, mas você pode ficar ali na frente da Rádio Muda. Então, hein, tipo, é ruim, né? Porque como assim não pode ficar no Teatro de Arena? Mas essa frase, mas pode ficar ali na frente da Rádio Muda, a gente... Ah, legal, então... É, se não tivesse a Muda, tipo, não poderia ficar. Mas aí, Oi? Não, tem um projeto aqui pro ciclo básico. Rolou já esse boato que iam destruir o Teatro de Arena, mas não, na verdade é um projeto do ciclo básico inteiro. Eu não tenho certeza, ele tá disponível na Unicamp. Eu acho que tinha uma ideia de colocar um teto, na verdade, fechar, mas eu não tenho certeza. A conta anda, mas tem que ver como que tá isso. Mas enfim, e a coisa assim, o pessoal falou também de princípios ou regras informais. É difícil falar de toda a história da Muda, que tem um tanto de história aí. Mas quando eu entrei em 2000, antes, eu sei que tinha uma carta de princípios, e depois eu até tive acesso a essa carta. E assim, são coisas, na verdade, que acabam acontecendo informalmente, né? Então não são regras escritas, mas tinha como assim, a gente não pode fazer proselitismo religioso, não ter propaganda comercial e coisas do tipo. Isso acaba acontecendo informalmente, né? E não precisa estar escrito, mas na verdade é bem... complexa essa coisa da liberdade mesmo, né? Porque a gente fala em rádio livre, liberdade de expressão, mas é um paradoxo, na minha opinião. O próprio conceito de liberdade, ele já dá, ele é amplo para você até questionar aquele conceito. Então, se a pessoa é livre, ela pode até questionar o caráter livre da rádio. Enfim, teve épocas aí de debates com programas que rolou um conflito, não lembro que ano que foi, mas de programas neonazistas, e a gente ficou meses debatendo se é livre, se não é livre, se pode, se não pode. No fim, assim, o programa acabou saindo sozinho, né? Então não tem uma coisa assim da gente, mas assim, na verdade, assim, pessoalmente, se você, a rádio é livre, mas se você colocar um programa que está propagando a violência ou machismo, sexismo, homofobia, esses próprios conceitos já vão contra a liberdade, né? Então seria uma questão assim para se pensar nos programas. E o que mais? Tem várias questões, assim, mas essa coisa da liberdade, por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que as rádios livres como um espaço de liberdade da comunicação, enfim, eu acho interessante estar promovendo outras formas, outros conteúdos. Então, eu não vou colocar um negócio toca na rádio comercial, que já tem espaço para isso, né? Mas isso é uma opinião pessoal. Então, aqui na Muda, não sei, eu acho que deve estar com 60 programadores, 70, não tenho certeza. A grade está cheia, a gente funciona quase 24 horas, a madrugada que fica mais vazia. Mas tem divergência sobre isso. Então, tem muitos programas que você vai ouvir aí numa rádio comercial, você ouve as mesmas coisas também. Às vezes a própria locução. Às vezes a pessoa também chega aqui para fazer um programa e tem aquela noção, às vezes, da locução do rádio mais tradicional. Legal. É o jeito também que ela aprendeu, está aprendendo a fazer comunicação. Cada um tem o seu jeito, a sua experiência. Mas é legal que daí a pessoa vai ganhando mais debate, mais experiência, e vai questionando, às vezes, até esse modelo, né? Da própria locução de falar no rádio, né? É legal essa coisa das rádios livres, que a gente vê que não tem que ter uma coisa especialista do jornalista. A gente pode falar informalmente, pode trocar ideia, pode dar risada, etc. Mas mesmo assim, queria apresentar isso, né? Mesmo essa questão da liberdade abre espaço para cada um ter liberdade de fazer o programa como quer, né? Mas essa coisa da forma e do conteúdo é uma coisa assim, bom, tem vários Agora não sei, não tá tanto, mas tem programas de rádio arte aqui também. Eu tô meio afastada, mas eu sou um pouco dessa vertente. Então a galera de juntar sons, fazer poesia, fazer uma trilha sonora no ar. Então questionar um pouco essa coisa da informação também, de passar uma informação. São várias questões aí, Ratito, fala aí, porque eu adoro falar. Dani monopolizando o microfone. Não, então, acho que o que é da hora de falar da Muda é que nem você estava falando. Tem o espaço que está dentro da universidade e é praticamente o único espaço da universidade que realmente é aberto para qualquer pessoa que quiser participar. E esse lance da nossa programação é que cada pessoa pega um horário por semana e cada um faz o seu programa do jeito que bem entender, saca? Tem igual... A Dani falou do cara que vem e parece que você tá ouvindo a Jovem Pan, assim, às vezes, o DJ Black. É engraçado até, outro dia eu liguei a rádio e assustei ouvir o programa desse cara, tá ligado? O cara bota a vinhetinha e fala com uma voz de locutor, na rádio muda, não sei o que lá. Todo bonitinho e tal, mas daí logo depois, tipo, o programa dele é domingo de manhã e depois domingo à tarde tem o meu programa, que é o mais podre e sujo de todos, tá ligado? Então tem essa diversidade e permite que cada um possa fazer o seu programa do jeito que quiser. Atualmente a gente tá, acho que, com 50 e poucos programas na grade de programação. E, mano, tem de tudo. Tem programa sobre futebol, tem programa de rádio arte, tem, sei lá, vários tipos de programa. E não, queria falar de algumas outras questões que a gente pode até estar refletindo com as outras rádios, depois sobre as formas de organização de cada um. A própria escolha do horário, né, que é a reunião de grade, também já sofreu transformações e conflitos. Eu lembro quando eu cheguei em 2000, 2001, já cheguei questionando, porque a escolha da grade era assim, as pessoas... Bom, no primeiro semestre, a galera está fazendo programa tal, daí chegava o segundo semestre e abrir para novas pessoas. E tinha uma coisa dos veteranos, das pessoas que estavam há mais tempo... É, primeiro confirmarem os seus horários, porque já estavam fazendo, mas daí quando tem os horários vagos, elas escolhiam primeiro que as pessoas estavam entrando. Então tinha essa hierarquia. E daí, enfim, isso começou a ser questionado e tal, né? Teve, nossa, reuniões, a galera, conflitos, né? Enfim, e daí isso foi mudado, né? E daí hoje, não, né? Hoje os veteranos, eles escolhem tudo junto. Então tem esses debates aí. É, porque isso também já mudou bastante, né? Na década de 90, a rádio era um coletivo muito menor, tinha bem menos programas e, tipo, a galera pedia pedia o RA pra quem viesse pedir um programa, tá ligado? É. Só que assim também, eu também não estudava aqui e eu vim aqui e eu consegui uma chave, eu não tinha RA, eu consegui uma chave e comecei a fazer o programa clandestinamente. E daí depois eu entrei pro coletivo e daí a gente questionou esse lance, que, porra, não precisa ser aluno pra fazer programa, e daí abriu. E é isso, mano, a rádio já sofreu várias transformações. Atualmente, assim, podia até ter uns caras mais velhos aqui pra falar, né? Cadê o Chico? Foi almoçar. Não, mas então, tem uns caras mais velhos que nós. Então, acho importante falar da questão de gênero também, que é uma coisa assim que aqui mesmo no encontro a gente pode ver que a maioria são homens e bem menos mulheres, e essa é uma questão que na Muda é assim também, e sempre na história inteira da Muda tem bem menos mulheres e muito mais homens. Então acho que na verdade isso é só um reflexo do espaço da política mesmo, do patriarcado, né? Não é uma questão nem do Brasil, nem só do momento atual, mas dos últimos milênios aí. Então, as mulheres, elas estão menos no espaço público, estão menos decidindo. Na verdade, pouco tempo, poucas décadas atrás, com o feminismo, que as mulheres têm tomado mais seu espaço. Então, é uma questão só para a gente lembrar e refletir sobre isso. E... Ó, tem várias coisas para falar. E queria falar um pouco dessa coisa técnica também, que, assim, às vezes as pessoas pensam, técnica, aquela coisa distante, difícil, mas aqui na Muda a gente sempre tenta fazer essa coisa, não... você tem uma fita, você tem um tape, traz aí que a gente toca, entendeu? Uma fitinha. Tem CD, tem um pendrive, tem disco de vinil. Então, é uma coisa assim, da técnica do simples, do acessível, do que a pessoa sabe, conhece, e não uma coisa, né, difícil e distante da realidade das pessoas. E é isso, tem muito mais questões aí que a gente está sempre debatendo e tal. O legal da Muda é que as pessoas vêm e vão, Mas tem muitos programadores, inclusive, que acabaram indo depois para a área da universitária da pesquisa da comunicação. Então as pessoas estão aí trampando com isso, o que ajuda também para os debates e tal. Então depois a gente fala mais. É isso, vou passar para a rádio do Paraná e depois a gente agiliza aí o almoço. Valeu. Bem, boa tarde aí a todos. Cheguei um pouco atrasado. Meu nome é André e faz uns 2 anos aí que a gente está num processo de constituição de uma rádio livre lá em Ponta Grossa, no Paraná. E não sei muito bem, não estruturei nada para falar assim da história da rádio, da galera que estava empenhada assim, mas surgiu no momento que quando a gente estava na universidade e tinha vários debates, vários movimentos na época, a questão do aterro sanitário, que estava se discutindo uma política de resíduos sólidos para a cidade, nos outros tantos movimentos sobre o transporte público na cidade também, que lá sofre de ataques diretos, que é só uma empresa que administra lá e é uma família que há mais de 100 anos administra o transporte público da cidade. E entre outros espaços estudantis e movimentos populares da cidade, né? E a galera mais da geografia, eu faço geografia, estou terminando o curso, ou pelo menos tentando terminar. E a galera que estava mais perto dos centros acadêmicos, assim, começou a fazer esse debate de ter um meio de comunicação, porque a maioria desses movimentos que a gente participava e participou durante esse tempo, a gente sempre sofria uma minimização do movimento por causa dos meios de comunicação da cidade. Que lá são 2 jornais impressos e uma rede que é da Globo, lá, a RPC. E praticamente diminuíram, eles sempre diminuíram sempre o nosso movimento, tanto no transporte público quanto a questão do aterro, não faziam um debate junto, quando faziam só com a palavra dos empresários, enfim. Isso sempre foi acrescentando pra gente, quando a gente tomou a iniciativa de querer apropriar essa técnica e começar a montar um coletivo, né? E aí teve a oportunidade aí do pessoal da Muda, tava com um TX sobrando, um transmissor, e aí a gente começou a fazer umas reuniões sobre como construir um coletivo horizontal, debater os princípios de um coletivo desse. E no início foi bem bacana, porque tinha muita gente. Tinha, sei lá, umas 15, 16 pessoas nas primeiras reuniões. Era bem interessante, assim. E a gente conseguiu debater muita coisa, a gente trouxe carta de princípios do MPL, do CMI, e o que mais? Acho que era mais esses dois, para fazer o debate, para construir com a galera junto. E à medida que as coisas foram não concretizando, mas que foram tomando responsabilidade das pessoas, a gente percebia que as pessoas iam vazando, iam saindo das reuniões, não iam comparecendo. Aí o momento crucial, assim, que a gente percebe, que a rádio hoje ela compõe 4 pessoas. É eu e mais 3 pessoas. Uma garota ia vir hoje, até trouxe um zinezinho que ela participou da Marcha das Vadias, que elas estão fazendo, mas não conseguiu vir. E o momento crucial, assim, que a gente viu que a questão da responsabilidade de um coletivo para transformar a ideia em concretizar, foi no momento da festa, assim, que a gente falou, olha, precisamos fazer a festa, precisamos de um local para a festa, precisamos de uma grana inicial para a festa e precisamos fazer. Aí o momento que, tipo, as 15, 16 pessoas vazaram, só, não, a gente vai na festa e tal, mas, pô, vamos construir também a festa, cara. É com essa grana que a gente vai comprar o transmissor e com ela que depois a gente vai começar a montar a rádio, né? E aí foi nesse momento aí que a gente percebeu que as coisas não são tão rápidas quanto a gente quer, né? E o negócio é passos pequenos, mas mais firmes, né? E aí, quando a gente fez a festa, conseguiu uma grana, com muita sorte conseguimos comprar aí o transmissor, a antena, o cabo e tal. E aí o próximo passo difícil foi, e agora? Qual vai ser o espaço que a gente vai ocupar pra colocar essa rádio, né? E aí também demorou 3, 4 meses de reuniões e a gente começando a pesquisar outros lugares dentro da universidade e fora, até o momento que dentro do debate estudantil estava tendo as eleições do DCE, e aí a galera começou a falar, vamos chegar lá, vamos requisitar um espaço lá e vamos ocupar ele. E aí o DCE lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem um porãozinho que nunca é utilizado, e aí na medida que essa galera do DCE, mais do PSOL, do Romper Amarras lá, eles começaram a fazer o debate, a movimentar lá o DCE, a gente começou a ocupar lá, trocamos a trinca da porta lá, e começamos a colocar a rádio no ar, e também com o pessoal da Varsa, toda vez a gente coloca a antena só na hora das transmissões. Agora que a gente conseguiu furar a parede do DCE e concretar lá um tipo um L assim, pra colocar a antena. E... Não, antes a gente colocava no telhado. E lá venta pra caralho, sempre derrubava a antena, bem, bem complicado. E... Daí... A gente começou a fazer essas transmissões, começamos a fazer um debate mais profundo, trazendo muito que o Portal Rádio Livre tenha umas contribuições históricas e tudo mais. Aí, à medida que a gente estava começando a tomar corpo, que o espaço estava sendo autogerido ali entre nós quatro, por pequeno que fosse, a gente tinha uma concepção dessa, o pessoal do DCE começou a meio que cricar com a gente para fazer uma secretaria lá embaixo. Aí a gente, não, beleza, vamos chamar então o SEB, vamos utilizar a tua estrutura organizacional de entidade pra gente mostrar o quanto o espaço é importante, né? Aí teve o conselho de entidades de base lá do DCE, e foi nesse momento que a gente colocou a questão da importância de um coletivo autogestionado e que qualquer pessoa que está no DCE pode participar, mas contanto que participe das reuniões da rádio e que tenha o controle lá do espaço, né? E aí o pessoal tirou o pé assim do acelerador, parou de fazer as críticas com a rádio. E hoje a gente está assim, estamos com quatro pessoas fazendo a programação nas terças-feiras, semanais aí. E estamos aí, de enxerido e 50 watts. Pega o relevo lá de Ponta Grossa, é bem, com bastante declividade, né? E tá um lugar relativamente alto, assim. Mas chega nos dois campos da universidade. Já teve resposta disso, quando a gente tá transmitindo, a galera liga, ô, tô ouvindo, é Pink Floyd, que massa, tal. Aí, e mais ou menos isso. Agora a gente vai começar a fazer uns debates mais concretos aí pra aglutinar a galera depois desse encontro. E é isso aí, tamo mais uma filha da muda. Ah, legal, gente. Assim, eu não queria ficar descentralizadora sempre, então a gente pode ficar, mas quem quiser tomar o microfone pra organizar mesmo o encontro é nosso, né? É nós. Então, a gente tem uma questão prática do almoço, né? Que a gente não sabe ainda. Aonde tem marmita, enfim. E eu vou ligar pro mercado agora, que tem marmita lá, pra gente ver. Mas assim, o que a minha vontade, pessoal, é que a gente ficasse continuando debatendo aqui, né, depois dessa apresentação, as divergências entre as rádios e tal. Mas vamos fazer essa pausa só para resolver o almoço. E também tem a próxima atividade que está programada, é o debate sobre o portal radiolivre.org, como que a gente pode usar esse espaço, usar para se articular, publicar e tal, como que a gente pode otimizar essa coisa do site. E daí depois tem a oficina de rádio digital, né? Mas eu acho que assim, atrasou um pouco, então eu não sei que horas que vai acontecer essas coisas. Que estava marcado 2 horas para começar esse segundo debate. Então, eu não sei, a gente vai vendo aí. Ah, no processo também de formação da rádio, a gente ficou muito pirando assim sobre o nome da rádio, né? E aí surgiu dentro das nossas discussões de colocar de rádio grimpa mesmo, por causa aquele raminho da araucária, e que como ele é um ramo que pinica, né? Não sei se a galera já foi acampar aí para uns lugares onde tem araucária, e quando pisa a parada pinica e dói pra caralho o pé. Aí a gente, rádio grimpa pinicando seus ouvidos aí. Então, bem louco, rádio grimpa, satisfação. Vamos lá visitar, mano. Vamos aí, cola lá pra visitar. Mas, não, tem essa proposta aí de uma pré-programação, mas acho que a programação aqui é isso que a Dani falou, quem faz é nós, né? Então, não há nada, não há nenhuma entidade que esteja já pautando o que a gente quer discutir. A gente estava falando um pouco, a gente, nós da Rádio Várzea tiramos uma outra ideia aí para hoje. Tá falando um pouco com o Mano agora, com o Fábio aqui da Juventude também.